748, passagem de Alfa, chamante da Juliette. É, poder confirmar se a Guia Alfa chamante da Juliette? Afirmo. Gente, mas eu sei. Paulo Salvador, San 3662, na posição 8, pushback acionamento. San 3662, autorizado, pushback acionamento, chama ataque. Autorizado, chama ataque, San 3662. Juliette, 6748. 748, ingresso Juliette para o 5. Gente, ingresso a Juliette para o portão 5, 6748. Tá 3858, para o táxi. O nosso POB na presente posição é de 165. Autonomia de 14 e 24, alternado é João Pessoa. Índia Alfa, ponto de espera, pelo 186. Altimetro marca 1013, tem uma voa até a próxima 3858. Um ajuste, por gentileza, novamente. 1017. Ah, ok, obrigado. Então, Índia Alfa, ponto de espera, torre, 118,6, para o P3850. Salvador, boa noite, voo no 604, aqui no hotel, na ponte 2. Tem autorização ao Fortaleza? Qual foi a matrícula? No voo 604. Qual foi a saída do seu, por gentileza, mano? E a saída prevista no Fortaleza? Momo Frog. Momo? Momo. Transição Frost. Muito grato, 604 agora. Corona 889. Aguarda, professor. Tá autorizado, pushback essa manhã, tá atento ao tráfego da tanque, encontra-se no Traverso 8. Lota 3662, taxi 150 a bordo, 2 horas e 40, alterna Fortaleza. Via Índia Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro marca 1017, tem bom voo, tem 3662. Muito grato, até o ponto de espera, via Pátio Índia Alfa, 1017, mais 601, boa noite, no portão 11, para pushback acionamento. Autorizado, posicionamento. Chama táxi. Não, desconsidero, tem um tráfego no modo agora que ele fica no através dos 10, acho que atrapalha. Se não houver problema junto à equipe de sol, está autorizado no 11, adianta o tráfego da Gol no modo. Então, aqui, senhora, estou só com um banho da Gol aqui, certo? Eu peço para o pessoal coordenar e a gente inicia de modo a não atrapalhar a partida dele também. Obrigado, vou chamar a portada. 3858, muito boa noite, autorizado a linha Eda Palap, Sono 0, vento 150 graus, 062. Só confirma a linha e decola da 10? A linha e decola da 10, então 3858. Uma linha e decola da pista 10, da 3858, obrigado. Excelente noite, está 3662. Então, 3662, não tem ponto de espera, dono 0. Mantendo ponto de espera, dono 0. Gentileza aeronave, me chamou? Bom, 1889. 1940, 30, Campinas? Índia Alfa, ponto de espera, 118.6, 1017, na última. 3258. Boston 3258. Então, 3662, a Lima tem cabeceiro 10. A Lima tem 10-3662. A 3258, decolado 47, chame o controle 1-2-0, decimal 8. 308, obrigado, bom fim de domingo. 3858. Você também, tá? Obrigado. 2 horas e 45, alterna, confim. 0-0-5-0. 0-5-0, na margem, decimal. 7-8-6, 1017, no altímetro. Torre 7-8-6. Gente, autorizado táxi pela Índia e Alfa, no ponto de espera, chama a torre 18-6-17, o Chiner 6201, obrigado. 06, pressões, Momo, Frota, está 3858. Dois autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1-5-0 graus, 0-7-2. Teve decolagem, dá 3662. Uma 889, mantém como espera do 1-0. Ele mantém cabeceiro no 0. Então, 3662, vai falar 250, chama o controle 120, decimal 8. 1208, exato, uma boa noite. Boa noite, Torre Salvador, é o Lúcio, né? 6201, próximo ao ponto de espera. Passando é 6201, não muito boa noite, mantém o ponto de espera do 1-0. É, mantém o ponto de espera. 662, grato. Ô, Salvador, o 3850, cruzando a direita, formações na nossa prova aí, pro 330. Desvio. Teve desvio, 3850. Oh my. 389, autorizado decolagem, pista 10. Vento 150 graus, 079. Só de volta pro de Frotinho, tá 3850, o Mônada presente, já livrou as informações. Bem. Tá solicitando o posto de Van Momo ou Front, da presente? Foi direto Momo, tá 3850. Mano Momo, 3850. É 6201 na Lima, tem cabeceira 10. Caminhar e manter na pista 10. Gol 1889, decolado 520, decima com trolley 1289. 308, gol 1889. Gol no 604, para Fortaleza, está autorizado 370. Decola da 10, sai da Momo Frog. Após decolagem, curva esquerda, prossegue via Tuzulu 19. Aciona 5030 no transponder, 120.8 controle. Boa noite, 89. 19, decola da 10 com curva esquerda. Na Momo, transição frote, 5030 transponder, controle 208. Gol 604. Protegimento correto, chama para o push no 02. Montarão, gol 604. Força aérea 2524, contra 24, desse separador meu. Ativo, chão cruzado 2003, localizado no F, 17 ajuste, aporte localizador. Força aérea 2524. Força aérea estabilizada. Decolagem, pistão 10, vento 170 graus, 069. Iniciando decolagem, 10. 3858. Chama o centro Recife, frequência 2085, alterna 25. Confira a primária, por gentileza. 1285, a secundária 2545. Copiou 2685-2545. Obrigado, boa noite. Passaré 6201, decolado 255, semicontrole 120.8. 08. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6201, decolado, cruzando 1200 na sua escuta. Oceaner 6201, contato radar, submantém nível 360, zero zero. Nível 360, saída da EL, possibilidade de voar lenda? Direto de Dael, obrigado. Mandou, o seu 362 está passando 160. Recife na frequência 12.085, alterno 2545, na 3662. 12.085, grato, uma boa noite. Estabilizou no localizador Força Aérea 2524. Força Aérea 2524, sou projeto Sinega F, se chame agora a Torre Salvador, frequência 186. 186. 4 de Salvador, boa noite, Força Aérea 2224, ciente da Nicole. Saída do 2224, acione a identificação. Chegada MAN, desse mantém a 4.000 pés, registro no 0197. Quente para 4.000, identificou, acionado 1.0.1.7. Quatro-seque trem autorizado por pistão no 0, vento 1.60 graus, 1.0.7. Ok, baixado, travado, autorizado pouso. Salvador, Zan 3305, boa noite, informação, ir no Zan 3305, aciona identificação, chegada MAG, desse mantém a nível de voo 050. 050, possibilidade vai, tá? Não, negativo, mantém estar MAG e já tem um tráfego voando na posição AMAN. Se o vai, tá, eu vou empatar os dois tráfegos, eu vou ter que fazer a decoração. Combinado, então mantendo o perfil, descendo 050, 3305. 1889, chame Recife, frequência 1251, não alterne 3325, boa noite. 251-3325-989, obrigado. Nada. 6201 informa desvio aqui à esquerda da rota, por aproximadamente 20 milhas para evitar informações. Enter. 52 a bordo, alterna Natal. Prossegue via Pátio Índia e Alfa no ponto de espera, 186, 1017 na última. 604 da Gol, ponte 2, pushback em acionamento. Gol no 604. 04, por tiver acionamento, está na ponte 2. Está autorizado, chame táxi. Passará, vou ver agora. Controlado, Conda. Solo 0 no livre à direita, semi-solo 1, 2, 1, décimo 9. Estrada direita, 2 a 9. Alô, Salvador, boa noite, o Conda 24. Quando 24, livre o táxi à direita, configurando por simpatia militar. Ok, próxima à direita novamente na Delta e chame para o cruzamento da pista em uso. Chamar. Motivo, aliás, decolar hoje, né? Mantenha a posição. Para 2000, autorizado ele está reportando o curso do localizador 2224. Condor 24, autorizado os cruzamentos da pista 0028 para a parte militar. Condor 24, autorizado o cruzamento para a parte militar. Autorizado cruzamento, Condor. Zero decola, 05, chame controle no 208, bom voo. 208, graças. Salvador, boa noite, Xané, 63, 1-0. Xané 3-1-0, contato com o radar. Sube e mantenha nível de voo 350, cedo a pouco. 350, autoriza a prova de... Chama, senhor? 1-6-0-4. Confira no TLB, por favor. 1-6-2, o POB, autonomia 3. Então, sim, destaque via Índia e Alfa. Ponto de espera, torre 26.